Eu te encontro qualquer dia. Eu te encontro qualquer dia. Já conheço os teus rastros. Já comi no teu prato. Já bebi tua cerveja. Eu conheço teu cheiro. Eu te encontro qualquer dia. Eu te encontro qualquer dia. Me esquecendo a qualquer custo, vai morrer de medo e susto. Quando abrir a porta,